não vou me casar? Você se casar? Só se for com a Fiona do Shrek, né? Você já chama a paciência, Maria Joaquina. Eu odeio você, Maria Joaquina. Olha, Cirilo, não precisa se descontrolar. Estrutos também. Maria, cuidado. Quem falou isso?